sucesso. Acesse estúdio DJ Tylon.com. As melhores vozes do Brasil. Na concorrência. Vamos nessa, Tailô! O consagrado DJ Irani e Rita de Cássia.

que é sucesso pra você. E aí, meu DJ Tylon, manda ver, meu garoto. Precisa de algo melhor. Então venha pro estúdio DJ Tylon Original. DJ Tylon. produzindo os melhores CDs pra você. DJ Tylon, produzindo os melhores CDs pra você. A inovação chegou pra ficar. Ei, não brinque comigo assim. Não diga que somos amigos. Eu ainda amo você. Sei, tanto tempo já se passou. Mas em mim quase nada mudou. Eu ainda espero você. Hoje alguém me falou de você. Me disse que você perguntou por mim. Eu estou aqui e deu um sinal que eu vou te encontrar. É só telefonar. É só telefonar. Eu estou aqui e dê um sinal que eu vou te encontrar. É só telefonar, é só telefonar. E te liga, aqui é DJ Tylon, mandando ver só as porradas. Já se passou, mas em mim quase nada mudou. Eu ainda espero você. Hoje alguém me falou de você. Disse que você perguntou por mim. Eu estou aqui, me dê um sinal que eu vou te encontrar. É só telefonar. É só telefonar. Estou aqui, me dê um sinal, eu vou te encontrar. É só telefonar, é só telefonar. Eu estou aqui, me dê um sinal, eu vou te encontrar. É só telefonar. DJ Tylon, ligando você ao futuro. Que não basta ser bom, tem que ser original. Aqui é DJ Tylon. Onde te encontrar? Você é amor, está. original, produzindo o que é sucesso pra você. DJ Tylon, produzindo os melhores CDs pra você. Garoto Produções. Thank you. CD DJ Tylon agora pra você. Vamos nessa, Tylon. Como esqueci o nosso amor? Como esquecer? Se foi tão bom, no fim da tarde, o sol vai se pôr. Penso em você, amor. Penso em você. Fabrício, o consagrado. É, ela está de volta. Anda Os Brothers, a verdadeira marca do Melody. Junto a você senti um amor. Com DJ Ivo respeitado ao som do novo look som. Vou amar você no look som. Vamos lá, Tylon. Foram tantas emoções, aquele nosso amor. Não esqueço nem um instante, baby. Quero te encontrar e relembrar as nossas loucuras de amor. Perdido sem você eu estou. Será que posso te ter? Você é meu amor, meu louco desejo. Lemos e banda Tecnoicia, a nova sensação do Pará. DJ Tylon. Foram tantas emoções, aquele nosso amor. Não esqueço nem um instante, baby. Quero te encontrar e relembrar as nossas loucuras de amor. Perdido sem você eu estou. Será que posso te ter? Não esqueço do calor e o gosto dos teus beijos. Sei que sou sua eterna namorada. Vem me amar, mas que nunca estou apaixonada por você. Você é meu amor, meu louco desejo. Não esqueço do calor e o gosto dos teus beijos. Que é sucesso, você ouve aqui no CD DJ Tylon. Sente só. Palavras. DJTylon.com. As melhores vozes do Brasil. O que você queria em um só lugar. DJ Tylon, tocando a batida certa pra você dançar. Quantas vezes eu te esperei, amor, sozinho no meu quarto aqui estou, sofrendo com a saudade que você deixou. Estúdio DJ Tylon.com. Aqui a sua imaginação vira realidade. Quantas vezes eu te esperei, amor, sozinho no meu quarto aqui estou, sofrendo com a saudade que você deixou. Não aguento mais essa solidão, preciso encontrar uma solução e me convencer de que agora estou só. Produções, tudo para seu áudio e vídeo. Tudo para seu áudio e vídeo. DJ Tylon, o original. Nem tem de copiar, mano. Lembranças de um sonho bom. E só isso que restou. Ficou na memória o nosso amor. Essa paixão despertou em meu coração a vontade de te encontrar outra vez. Deixa o som te levar na batida delirar. Ela vai te envolver. É a galera do rock. Deixa o som te levar na batida. E Banda Pintos, a moral. Seu trabalho precisa de algo melhor. Então venha pro estúdio DJ Tylon Original. Lembranças de um sonho bom. Foi só isso que restou. Ficou na memória o Falou, DJ Tylon. Solta o som, meu DJ. DJ Tylon, aceita, meu amor. Tá, meu bem. Foi por você que eu me apaixonei. Perdidamente enlouquecida, você me deixou. Eu não consigo me controlar. Feita do DJ que contagia o Pará. DJ Tylon Original, The Best DJ. Quando você falou que ia me deixar, fiquei triste e a chorar, sem ter direção para viver. Nunca imaginei que ia sofrer assim, sem você perto de mim. Sair e com você ouvir o som do menino.

estúdio DJTylon.com. As melhores vozes do Brasil. Obrigado, meu Deus. Obrigado.